395, Alfa Tango Serra. Decola de imediato. Rápido. Utilizado decolar, 150 graus, 08 nós. Iniciando, Delta Fox. Tango, Tango Índia, voo na proa 360, livre ascensão, nível de voo 080. Proa 360, nível 080, Alfa Romeo. Solo 2, decimal 85, alternando 125, decimal 45. Peça 2. Mantenha também a proa até cruzar 2 mil pés. Após, suba para 3 mil pés restrito, até 25 milhas. Delta Fox, mantenha a proa até atingir 2 mil, após curva à direita, na proa do coral. Restrito a 3 mil. Afirma. Qual é o número do 3217? Beleza, no 7 é o número 2, na final da manhã. Excelente. Força para 2000, ajuste na 097, na 3217. Peço para 2000, 3217. Autorizado pouso no 40 graus, 07 minutos. E aí, trem secado, faz travado, meia da gente. O Fox está com bravo, está retornando a sua frequência por solicitação do centro Recife. Fox está com bravo, se a gente mantém a 760, aguarde nova transferência. Como foi chamado de pouso? Sendo o ingresso, parte principal é o portão 02, Mike 023. Eco Delta Fox na escuta do controle. Controle. Prossiga. Cancela a regra de FR com a tua ou cancela com a DD? Passa o número 1 agora? Tá o número 1, agora sim. Ok, só põe o cancelamento da presente para seguir para a final da 10. Gente, põe a FR cancelada aos 29, desça para a altitude de tráfego, com 1.500 pés, ajuste 1.097. Evitando a área amarela, a área de exclusão, chama agora a tua em Salvador e 118.95. Prossegue o visual para a final da 10, chama a torre 18.95, 3217. Pergunte a controle. Assuma. Está a 11 milhas norte de Salvador, reassuma a navegação na proa direita, subindo por 80. Amador, Fox está procurado com a transmissão. Fox, Tango, Eco. Plane FR cancelado 230. Prossiga sobre a regra de voo visual para João Duval. Não atrasa informar naquele setor, tem frequência livre. Só confirmando, o Fox está cobrado. Afirmativo. O plano FR cancelado aos 3-0, não atrasa com informar em Felipe Santana. Tem frequência livre para coordenação e pouso. Controle o Eco Delta Fox, tá? Decolou, tá mantendo 3.000, a proa de coral, acionado 0121. 3217, chame a torre Salvador, 11895. Thanks, saída é, posição. Foi direto o Morro de São Paulo da presente, aporte 40 milhas ou pronto para a modificação da GVZFR. Delta Fox direto para o São Paulo, já pode modificar da presente, senhor. Livre acessão para o 45. Teclone FR cancelado às 31, no SUS mantém 045, da presente direto Morro de São Paulo. Para o 045, direto da presente Morro de São Paulo, é com Delta Fox. 3217, estiver na escuta do controle novamente, chame a torre Salvador 11895, alterne 1211. Tango, Lima e o XA, prossiga. Contato com a Soleias nesse momento, ok? Eu vou pôr uma 10, 7, 3, 2, 1, 7. Estou solicitado para o destino? Solicitou o 045 e está acionado 5141. Isso, e mantém 045 e forma atingindo, acione o código 5141. Assim que possível, forme seu estimado. Já vai informar o estimado. Estamos voltando. Lima Tango Zulu, já chegou a sua CHG, porém, de modificação de matrícula, o plano venceu. Solicito que entre em contato com a sala IS para o novo plano, confecção de um novo plano. Deixa eu verificar, só um minutinho. Livre direito, só 121 decimal 1. 21, é por gentileza, como foi sua chegada aí, Salvador? Informe que a pista uso para pouso é 17. Você tem condições de pousar na 17 sobre a área de voo FR? Então será a pista 17, o senhor vai fazer a chegada Mari, até a posição Mari após decoração para aproximação sob regra de voo visual na pista 17. A decoração vai ser pelo setor sul e leste? Não, vai ser pelo setor norte. Vamos contornar a área de exclusão e vai aproximar pelo setor norte na final da 17. Vai ficar pelo norte. Ok, obrigado, boa noite. Olha, Lima Tele 6, chama 1900 do céu. Gente, copiado, reporte Lisana Terminal Salvador, 40 milhas. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Ele no 7 na escuta? Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, 08, até 3217. Alfa Juliette, 08, até 3217. 1966, pronto para cópia? Prossiga. Autorizado Campina Grande, nível de voo 370. Sai conforme rota do plano de voo, pois 1-0, nenhuma após direto. Subida Puca, transição Zipar. Curva esquerda após a decolagem, pista 1-0, código 5457 e o controle 120.8. Autorizado, Campina Grande, 370, 9010, nenhuma direto. Puca, Zipar, com curva esquerda, decola 10-5457, é o código 208. Esse é o voo 96. Bolo 966, só lembrando, após a decolagem, deve manter restrito 4 mil pés até 25 milhas na subida Puca. 4 mil até 25 milhas na Puca. 966. Bolo 966, correto, se chama para posicionamento. Chama. Controle, Eco Delta Fox. Quanto é a descida só? Sente descida sobre regras de voo visuais, não há tráfego a informar nas imediações de Morro de São Paulo. Desça para altitude de tráfego, tem frequência livre para coordenação. Levar a frequência, é, vou dar o teleporte no lugar. Trolha, é essa linha. Possível, é essa linha. Pergunto, você está mostrando o teleporte no lugar. Gente, o pane SPR cancelado aos 38, confirma o nível solicitado agora. 085. 085, ciente, está autorizado, ascensão, nome e seu chamado de pouso. Chamado ao 2000. E copiado, Eco Tango Índia. Próximo a informar esse setor, serviço vai dar terminado. Para serviço de informação de voo e alerta, chame o centro em 1251, na antena 13395. Ok, 1251, 3395, muito obrigado. Serviço 36, conforme para São Paulo, Pedro 90, Taubaté, da Eule da Monte, 5455208, 6355. 355, atajamento correto e só apenas mais uma restrição da receita 4 mil pés até 25 milhas na subida da EL. Tem 4 mil pés até 25 milhas, é isso? Afirmativo. Ciente, 6355. Correto, chamo para posicionamento. Valeu. 073, prossiga. Afirmativa, é apenas para teste de equipamento ou é para decolagem? Segue para decolagem. Tenente Marinha, reporte ao término. Boa tarde, aqui do Espaço de Novo, para a Fala. Sua 789 autorizada a chegada a Bom CT, BOF. Vamos que as aproximações de Salvador para a pista 197 sob regra de voo visuais. Tem condições de pegar naquela pista? Afirmativo, senhor. Está com a possibilidade de prosseguir para o 190, ciente da área restrita. Para prosseguir para o 90, será também necessária a modificação das regras de voo e ficar atento à área amarela, ok? Para que girar a base a fim de evitar a área amarela para o 90. Sem problema, a gente pode exigir a base com 3 uma base para o estilo do 90. Chame no guia de descida autorizado a chegada a bom, certo é bom, o azul 2789. Em caso de falhas, pós bom, curve à esquerda, para aproximação sobre a área de voo visual da pista 97. Curva na esquerda para interceptar uma final de 3 milhas a fim de evitar a área de exclusão amarela. 7 ou azul 2789 na pista de exclusão. Tem um ruído a controle? Serviço vai dar terminado a 40 milhas de Salvador para serviço de formação de voo e alerta, chama o centro 12685, alterna 12545. Azul 6918, autorizada a chegada Mare até Mare, aguarde vetores para aproximação para a cabeceira 17. Para ir descer até o nível 050. Sierra, livre decolar da 17, vento 150 graus, com meia dúzia de nós, lembrando restrito a 4.000 até 2.5 milhas. Só para 250 nós eu cruzar o 1.200. Azul 69-18, iniciando só para 250 nós. Barreiro 250 nós, vai passar para a primária, por exemplo. Gente. Gente, Lima Trilo Zulu, esse procedimento que o senhor está solicitando que a gente faça aqui, infelizmente não é possível. Ele já está com as áreas ativadas e não vai ser possível realizar. Então, solicito que o senhor vá à sala IS e realize o plano de voo ou a notificação conforme o previsto, tá ok? Tráfico de Salvador, muitíssimo. Boa tarde. É o Azul 4118. Temos a informação que erra, autorização para confins e com gentileza. 20 minutos para cópia. Aqui na Fiscura 4118. Alstão Serra, decolado aos 47, controle 120, decimal 8, bom voo. 08 até a volta, graças. Alfa Tango Sierra, boa tarde. Alfa Tango Sierra, boa tarde. Mantenha a 1 e decolagem até cruzar 2.000, após voe direto para o alvo, subindo para 80. Positivo, mantendo a proa de decolagem até cruzar 2.000, depois proa de coral. Mantendo 80. Relativo, agora sobre vetoração, curve agora à esquerda, vem na proa 035, azul 698. Esquerda 355 na posição 14 para posicionamento. 355, sente aguarde. Aguardando. Voo 966, acionado para o táxi. 178 a bordo, 4 horas, alterna receita. Parte principal Índia, ponto de espera 2895, ajuste 10, 17, 1966. Pátio Índia, quando lá, 1895, boa. Azul 6998, curve 5 graus à esquerda, na proa 030. 030-998. Puxa, aciona o chão para o táxi. Acionamento 4118, 355. Azul 4118, pronto para a cópia? Pronto para a cópia, Azul 4118. Autorizado, Salvador, confins, nível de voo 340, via 2121. Subida árvore, transição elefa, primeira curva à direita, após a decolagem, pistão no zero. Código 5501, corrige o controle no 208. Ok, confins autorizado, nível 340, pelo uniforme do Lula Juno. Saída Arbor, com transição elefa, curva direita após decolagem do pistão no zero, transponde a 5501, controle 20-8, para o Azul 4118. Azul 4118, cotejamento correto, só lembrando, deve manter, está restrita a 4.000 pés, até 25 milhas na subida Arbor. Ok, Ok, mano, a sua vida é Arbor. Alfa Romeo, bravo, Alfa Romeo, estamos em pista 4.010 até 25 milhas, Zulu 440 e depois. 418, cotejamento correto, chamo para puxa acionamento. Chamarei, obrigado. São para 220 mais. Nosso sistema 220 vai reduzir ciente 69. Pode prosseguir até o pátio. Zero, ventando 5, 0 graus com 7 nós. Autorizado a decolagem. Voo 966. E após bomb, prossiga para a final de 3 milhas da cabeceira 190, evitando a área amarela na escuta para o cancelamento das velhas FR. Toma ajuste 1097. 7, após bomb, modifica já visual 2789. 7. 17, chamei 6355. Azul 6998 ainda mantém essa presente proa, guardando o sequenciamento, vai ser o número 2 na aproximação. Positivo, ciente, 6998, mantém 030, mantém. Qual a velocidade que mantém? 200 nós, senhor. Gostaria que aumentasse? Até a condição está autorizada. Ok, vai aumentar então 200. Antônio Albordo, gol 966. Gol 966, contato no radar, na decolagem, sube e mantém a 370, sai da PUCA. Está liberando a requisição de 4.000, senhor? Afirmo. Liberando a requisição então. 370, grato. Azul 2000, por 2789? Autorizado 2000, o azul 2789 na escuta para cancelamento. Já onde ficou 2789? Ok, cancelado agora, aos 56, terça. Para altitude de tráfego, 1.500 pés, ajuste agora no 0.6. Slide de transferência fatura. 1.700, como é de vocês, rapaziada? 2.7, 8.9. Azul 06918, desça e mantenha 4 mil pés, ajuste 1097. Firmando ajuste, descendo 4 mil. Palma agora ajuste 1097. Azul 2789, forma agora ajuste 1097. Milha 17, 2789. Linha decolada 1-0, vento no 4-0 graus, com 8 nós. Da Daniel decolada 1-0, janeiro 63. Sul 69 no 8, curva à direita na proa 070. Curva direita na proa 160. 160 direita. Paulo Salvador, boa tarde. Gol 1097, frente da Sierra, autorização compra. Ficha quase compra com ficha 1097. Escuta 1097. Azul 4198 na posição de número 3. Azul 4198 autorizado, chamar para o táxi. Chamarem de táxi, azul 4198, obrigado. O campo é na escuta agora, cancelamento das regras de entrada. Descendo para 4000 e informar. Alívio descer até 2000 pés, ajuste 1097. Chanel 6355. Chanel 355, contato radar na decolagem, tudo mantém 360, saída da EL. 360, saída da EL, confirme, está livre da restrição de 4 mil pés até 25 mil? Confirmo. Então, livre ascensão para o 360, 6355. Azul 2789, chama agora a Torre Salvador em 1895. Chama a torre Salvador 1895. 1895 a torre 2789. Torre 1895. 1895, senhor. Azul 998 a desolva. Gente, está agora 16 milhas norte de Salvador. Plane SL cancelada 00. Desça para altitude de tráfego 1500 pés. Já de transferência para a torre. Gente, aguarda. 1966 está aqui falando desvios? Negativo. Você está voando qual posição? Azote. Azote? Termo. E a subida, conforme prevista, é Pucajama após Vipar, confirme. Pucajama. Então 370 vai de transferência com centro. Ok. E o azul 2789, uma base para a esquerda da 1-0 visual. 3698, controle. Na escuta, 698. Faça a espera da presente, 360 pela esquerda, devido a tráfego em operação militar para a decolagem da Salvador. O motivo vai manter altitude e fazer 360 pela esquerda, aguardando para a sua. Demativo. Salvador, Golo 097, cobrindo as autoridades, não, estamos prontos. 097, minuto, cópia com vocês. Para o táxi, eu sou 41, mas são 41 no 8, com POV de 1 no 4, no meio de 4 horas, alterna Galeão. Passa à direita via Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste 1097. Ok, táxi à direita pela Índia, ponto de espera 1895. Obrigado, boa tarde, 418, até. Pela esquerda, afirmativo. Pistola 2789, ingresso na final da 1-7, reporte na final. Pois é, então final 1-7, com curva pela esquerda 2789. Agora Centro Recife, frequência 12685, alterna 12545. 2685. 97 pronto para a cópia? Pronto, 097. Autorizado com FIS 360, VPZ 21, subida A por transição primeira curva direita, código 5507, controle 1208. Está aprovado com FIS 360, via Pesilu 21, saída A, boa, transição Elempa, curva direita, transfólia 5507, controle 208, voo no 097, pronto para o footback, botão 04. Voo no 097, cotejamento correto, copia apenas uma restrição, mantém 4 mil pés até 25 milhas, na subida A. Ok, na A, vou manter 4 mil até 25 milhas, o 097 está pronto. 097, autorizado por estacionamento, chofer táxi. Valeu, chofer táxi, por 097. Sinal do 97. Sinal do 97, baixar e travar 2789. Azul 2789, livre pouso lá 97, vento no 50 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 097. Vente 2789. 97, agora dando transferência para a torre. Agora é o 3217. 3217, prossiga. Autorização com fim. Um minuto, copia. Sim, senhor, de imediato, necessário. Ali mantém 1-0, vale autorização para decolagem. Ali mantém 1-0, 41-18. Solo 05, táxi até o final da pista, na Lima, de esquerda na Lima, chame Solo 121 decimal 1. Esquerda na Lima, Solo 121, ajuda 7 decimal 1. 418, a linha decola da 1-0, vento 1-60 graus com meia dúzia de nós. A linha decola imediata, 41-18, obrigado. Salvador, é o Mike de Malta, aparecendo. Mike de Malta, cara, o teatro 1-0-1-6, livre táxi, chama para ingresso. É a 9-8 e fala quando visual com o campo. Visual. A gente prossiga para o final da 1-7, chama agora a torre 1-8 desse 1-9-5. 2-9-5-7. Oi, Salvador, é o azul 69-1-8, está na final da pista 1-7 a 12. frente, azul 698, prossiga na sinal, reporte final de 5 milhas para 197. Partiu, sou marítimo. 4 linhas na previsão, azul 279. Ponto de espera 2895, um ajuste 10197. Direita Índia, 0097, ponto de espera 297, boa. Controle Salvador, 4118 da Azul, tá na saída a Arbor. Está cruzando 1.200 pés, a manter por 25 milhas, 4.000 pés. Azul 4118, suba sem inscrições ao nível 340, na saída Arbor. Guarde vetores para evitar a área de exclusão amarela. 340, guardando vetores, a manter a proa 102. Centro Recife, cordial. Boa tarde, do Chanel 6355. Chané 6355, prossiga para o controle. Chané 355, está passando 165 para o 360. Azul 4198, agora sob vetores, curva à direita, voando na proa 230. 230, curva na direita 4118. Chané 6355, chame Centro Recife, frequência 125 decima 1, alterna 13395. Oscar mantém pro até 5000, após curva à esquerda. Completa a curva direita na proa 250. 250, curva na direita 4118. Da El Leda Motiva, primeira curva direita, após decolagem, pistão no zero, código 5477 e o controle no 208. Autorizado 360 com fins, apertando 10 por base, pelo Zulu 16, pós decolando da El Leda Motiva, 5477 a transponda e 120.8 ao controle, até 3217 está no portão 8. Só configurando a frequência do controle no 208. 1208. E apenas mais uma restrição, deverá manter 4.000 pés até 25 milhas na subida da El. Então vai manter 4.000 até 25 milhas de Salvador aí. Afirmo, manter 4.000 pés até 25 milhas na subida da El, então 3217. Sim. Correto para puxa acionamento. Chamando. Frente aproxima direto para a IBTR, reporte final de 3 milhas. É como estará? Calma, fazer o 4. 341-18 está livre da restrição, está livre subida ao nível de voo 340, mantendo aí da proa 250. 340 vai manter a proa, senhor. Se possível, coordenação aí, manter essa proa até a posição UTG, agradeço. Em caso de falha de comunicações, após 13 milhas nessa proa, eu assumo na proa de elétrica. Afirmativo, após falha de comunicações, 13 milhas, voa elétrica. Se possível, coordenação com UTG, agradeço. Ponte agora, fazer fica mais, a gente encurta o caminho. Salvador, approach control. Good afternoon, passenger 2231, copy information, sir. Passador 2231, Salvador, clear Mari arrival until Mari position. And wait vector to intercept the final runway 17 under visual congestion. No problem, sir. Perform the Mari arrival until Mari position. After we expect the vectors for our final approach and visual conditions for runway 17, 2231. Bom 097, decolado 112, controle 120, decima 8, bom voo. Boa tarde, boa tarde, senhor. Zoom 4118, 12 milhas, sul de Salvador, assuma a navegação na proa de Elefa, subindo ao 340. Elefa, subindo ao 340, azul 4118, obrigado, senhor. Controle, boa tarde, gol 097, decolou, restrito 4000. 097, contato radar, suba via saída da EL para o 360. Cancelada a restrição de 4000, está livre a ascensão 360. Via 360, bom. Portão 03, contorno empático, portão 03. 23, obrigado, 697. Fazer o papá, papá, alta, também tem a faixa com a arma, mantendo 080. Confere, serviço radar terminado, chame Léos, pretensão 201. 01, obrigado, tá bom. 1097, controle. Agora subjetores para evitar a área amarela, vou na proa direita, proa 230. Subjetor 230, subindo CN, são 4000. Você restrições ao nível 360 na proa 240. CN 360 na proa 240. Chama agora o centro Recife na frequência 1288, alterna 126, decimal 0. 288, 1260, obrigado. Padura, o gol 1620. Copa 04, no solo para o gol. Copa 04, no solo, uso no 5, frequência livre. Salvador, até 3217, pushback acionamento no 8. Confirme? 3217, pushback acionamento no portão 8. Autorizado, senhor. chamada. Sou 1097, suba restrito ao nível 140. 140, bom. Estou ativo, informa o tráfego 1 hora e 10 milhas, mantendo 150. Ok, obrigado, informação, Rafael. Salvador, passaria do Tio Rafael, 1 request, sir. Cine mantém 4000 feet, 981017, passaria do Tio Tio 31. Ok, now descend until 4000 feet, can each 1017, 2231. 1097, 11 milhas, sul de Salvador, assuma a navegação na proa de Eletro. Está presente, Eletro, agora. Ainda recebe 140? Chito 140 ainda. Valeu. O 097 está livre, ascensão nível 360. Ascensão nível 360, gol. Copia no 620. Autorizado Recife, nível de voo 370, conforme rota do plano de voo, subida Pucca, transição Aracaju, curva esquerda, código 5523 e o controle em 120, decimal 8. Autorizado Recife, nível 370, decola Pucca, Caju, com primeira curva esquerda, aciona 5523 e o controle em 108. O gol no 620 na posição 5. Bom, no 620, cotejamento correto, copia apenas a restrição, deverá manter 4 mil pés até 25 milhas na subida Pucca. É, vai manter 4 mil por 25 milhas na Pucca, gol no 620. No 620, cotejamento correto, chama para posicionamento. Chama lá, gol 620. Salvador, está 3297, 162 a bordo, 3 e 15 de autonomia, o Fernando Guarulhos está pronto para o táxi. Autorizado via parte principal Índia, ponto de espera torre 2895, ajuste no 017. Pátio principal Índia, ponto de espera 2895, da 3297. Bono 097, passa 170, chame Recife, frequência 1288, alterna 1260. 288, 260, 097, boa. 3, Salvador, da 3217, considera pronto. 3217, linha decola, dono 0, vento no 40 graus, confete lá. Linha de decolar, dono 7, da 3217. Dono 0, desculpa. Approach Pasadena 2201, how many miles are we keeping this heading? 4 miles. Okay, thank you. 3217, decolador 224, controle 120, decimal 8, bom voo. 208 com controle, então é 3217, boa. Salvador, TAM 3217. 3217, contato radar na decolagem, suba sem restrições ao 360. Após 2000, voe direto da EL. Sessão para 360, após 2000 da EL, TAM 3217. Do 2231, descendo e mantém 3000 feet, QNH1017. Recruzando 3000 feet, QNH1017, Pasadena 01. Estacionamento Gol 1620 na posição 5. 1620, treine para o Puxa no táxi. Semana para o táxi, Gol 1620.